19 de abril de 2015, nós vamos terminar os módulos de filosofia ministerial. Você pode acompanhar todo esse material no site, tanto os módulos quanto as aulas. Você pode estudar, ouvir, poder crescer junto lá no www.vidanovaitabuna.com.br. Bem, hoje estamos aqui com a última parte do terceiro módulo de filosofia ministerial. Nós vamos no ponto 4, direção, vocação e ministério. Texto básico, Efésios 5, 15 a 17. Diz assim: tenham cuidado com a maneira que vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual a vontade do Senhor. Irmãos, existem muitas ideias aí, teologias, sobre o que Deus quer de nós. Não apaga. Não vai apagar, apaga tudo. E muito se especula sobre isso, mas se nós formos para a palavra mesmo, para a Bíblia, o que é que a gente vai descobrir do que é vontade de Deus para nós? Nós temos então, basicamente, uma vontade geral, uma vontade ampla, uma vontade comum, uma vontade para todos que Deus tem. Então Deus quer que todos sejam semelhantes a Jesus para a glória de Deus Pai. Então, o que Ele quer de nós é nos encontrar fiéis. Ele diz que o que importa dispenseiro é ser achado fiel. E inúmeros outros textos que falam sobre direções de Deus que são para toda a igreja, homens, mulheres, crianças, idosos e assim por diante. Dentro dessa vontade geral, ainda existe a vontade geral para os gêneros, a vontade geral para os homens, a vontade geral para as mulheres. Embora a Bíblia diga que diante de Deus não há diferença entre macho e fêmea, entre dia e dia, como às vezes a gente faz, existem ministerialmente algumas distinções. Por exemplo, e também na família, a gente percebe na literatura bíblica que a mulher, ela pode liderar, ela pode auxiliar no cuidado da igreja e deve. Só que sempre na literatura bíblica você nunca vai ver a mulher como fazendo doutrina. E Paulo chega a explicar isso dizendo: assim como o diabo enganou a Eva e ela assim Adão com ele, então a mulher ela não deve fazer doutrina. Por que a mulher é incapaz? Não, é porque a mulher ela é tão sensível, ela é tão humana, que às vezes a humanidade pode ser mais humano do que Deus, digamos assim. Né? E como isso é impossível, no que diz respeito a fazer doutrina, então, a mulher, ela é limitada a isso. E não é menos, porque muito mais que fazer doutrina é poder ter um filho, né? Gerar coisas, privilégios que a gente não tem. Então a questão aqui não é de quem é melhor, não. São funções distintas, amém? Isso é algo tranquilo para nós, né? Por exemplo, existem papéis na família. Existe o padrão de Deus para o homem, o padrão de Deus para a mulher. O homem é o cabeça da casa, a mulher é adjuntora, ajudadora. Então, existem vontades gerais, genéricas, para todo ser humano. Também existem as vontades de Deus que se discernem através das funções, tanto ministeriais quanto na família, por exemplo. Ok? Mas o que Deus quer para Moisés enquanto homem, para Alex enquanto homem, ele não vai querer só para Alex, ele vai querer para o seu Roberto também. Ele quer que Alex seja de cabeça da casa dele, quer que Roberto também seja. Então, pastor, qual é a vontade específica para cada um de nós? Então, além dessa vontade geral, existem vontades que são específicas de Deus para nós. Específicas. Tem coisas que Deus quer para você que não quer para mim. Tem coisas que Deus quer para mim e não quer para você. São vocações. São direções que Deus dá dentro da multiforme graça dele para que a igreja possa funcionar. Por exemplo, se todo corpo fosse orelha, imagine que grande orelha não seria. Se todo corpo fosse boca, quem pegaria o alimento e levaria até a boca? Então, existe uma função para cada um de nós no corpo. E não adianta a gente se eximir disso, porque não tem como alguém exercer uma função que é nossa. Entenda. A igreja não vai parar se não fizer. mas eu vou estar abrindo mão de ser parte integrante e funcional dentro desse corpo. Deus pode colocar, sobrecarregar um membro para que o corpo não fique sem sua função? Pode. É que nem uma pessoa que ela é surda, ela enxerga mais. Uma pessoa cega, ouve mais. Mas o ideal é que seja surdo ou cego? Não. Amém? Você já viu que tem igrejas que tem uma pessoa, duas ou três ou cinco, que fazem tudo. E sem que não fazem nada. Isso é uma maldição, isso é uma heresia, isso é um problema grave. Por quê? Porque você faculta alguns fazerem tudo, sobrecarregam e adoecem, e não, acabam não conseguindo fazer bem feito, enquanto outros só usufruem, só comem, só recebem. Então, a ideia aqui é qual é a minha função no corpo, qual é a minha parte específica, o que cabe a mim fazer. Amém? Então, vamos lá. Embora exista uma vontade genérica, geral de Deus, tanto para todos quanto para algumas funções, existem também vontades de Deus específicas para cada um de nós enquanto ministério. Então vamos lá. Direção. Uma das maiores crises que vivemos hoje é de saber qual a vontade de Deus para nossas vidas. Isso nos inquieta, angustia e fazemos quase tudo para descobri-la. No entanto, antes de chegarmos ao ponto de descobrir a vontade de Deus, é essencial que estabeleçamos uma distinção entre a sua vontade universal e a sua vontade específica. A vontade universal de Deus é assim chamada porque é a sua vontade para todo o seu povo. Ela é a mesma para todos nós, em todos os lugares, em todos os tempos. Como eu falei para vocês, existem vontades de Deus que são para todos os crentes. E é um engano a gente achar assim, por exemplo, às vezes a gente acha que tem algumas vontades de Deus que são só para algumas pessoas mais eminentes, né? Por exemplo, não preciso ser homem santo, não. Quem tem que ser santo é quem prega. Não preciso ser uma mulher santa, não. A mulher santa é a mulher que lidera o ministério de tal coisa. Não existe isso. Isso é terrível porque quando o diabo introduz o pensamento herético desse dentro da igreja, aí o próprio Satanás que introduz essa ideia é o mesmo Satanás que fica acusando você e tentando provar que você não é capaz de fazer as coisas. Já que eu não tenho essa vida com Deus, eu nunca vou poder servir a Ele. Então, é arriscado porque, na verdade, deveria ser o contrário. A gente devia buscar o máximo a vida de serviço e de santificação. Vou pregar sobre isso à noite. Hoje vai ser engraçado, porque vai ser parecendo história em quadrinho, mangá. Vai terminar um sermão e começar outro. Inédito. Hoje na vida nova. Vou terminar uma série de sermões hoje e vou começar outra. Então, será que Deus não tem a vontade específica para mim? Deus só tem a vontade geral, eu vou ser um crente mais ou menos, e aí Deus vai me aturando. Não, Deus tem um propósito específico, uma função extraordinária para cada crente, cada um de nós. Cada um. Então vamos buscar em Deus e na palavra dEle como viver isso. Para que o diabo, nosso adversário, não continue nos fazendo colecionadores de sentimentos em vez de sermos colecionadores de dons. Como diz aquela música lá que a Ana Paula gravou, a música do Ministério Internacional, diz, não tenho tempo a ficar me prendendo com as minhas emoções, com os meus rancores. Não tenho tempo para perder com ressentimentos. Quando penso que Ele me ama, Ele nos ama. Então a gente não tem tempo para ficar se prendendo a ressentimento, a dor, a traição, a insatisfação. Não. Qual é a minha função no corpo, como é a função no reino? Eu vou fazer e vou amar, porque foi assim que Ele fez comigo. Amém, nós, irmãos? A vontade universal de Deus é assim chamada porque é a sua vontade para todo o seu povo. Ela é a mesma para todos nós, em todos os lugares, em todos os tempos, mas a vontade específica de Deus é assim chamada porque é a sua vontade para pessoas específicas, em lugares específicos, em tempos específicos. Sua vontade universal é que sejamos parecidos com Jesus. Leia Romanos 8:29. Vamos ler? Alguém pode abrir, por favor? Romanos 8:29. Então, existe uma vontade genérica de Deus que é sejamos parecidos com Jesus. E Ele investe nisso. E Ele capacitou-nos para isso. Amém? Alguém achou? 8:29. É. Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou a fim de se tornarem parecidos com seu filho. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Você interpreta isso? Que Deus tem um propósito para conosco, de uma família de muitos filhos semelhantes a Jesus, para a glória de Deus. Então, o propósito de Deus é esse para todos, ok? Já a vontade específica é algo que tem a ver com as particularidades de cada pessoa. Por exemplo, eu tenho uma vontade para cada integrante da minha família, para minha esposa, para minha filha. Já tenho sonhos para os filhos que nós queremos adotar. Tenho sonhos, eu quero investir nesses sonhos. Agora, é claro que eu vou ter também a vontade específica para cada um deles. No meu caso, eu não posso impor, no caso de Deus, Ele pode. Amém ou não? Olha lá. Já a vontade específica é algo que tem a ver com as particularidades de cada pessoa, como a escolha de uma profissão ou de um companheiro ou companheira para a nossa vida, ou como deveríamos gastar nosso tempo, nossas energias, nosso dinheiro. Tudo isso difere de uma pessoa para outra, e por isso deve ser também descoberto de maneira particular. Diante disso, a pergunta: como saber a vontade de Deus específica para as nossas vidas? 5 princípios nos ajudarão, ok? Então a ideia aqui é ajudar você a descobrir qual é a vontade específica de Deus, já que você sabe a vontade geral. Precisamos ceder, primeiro, ceder à vontade universal de Deus. Precisamos ceder ou dar lugar ao propósito de Deus. Quando não renunciamos às nossas vontades em favor da vontade universal de Deus, revelada na Bíblia, provavelmente não descobriremos qual é a vontade específica dele. Então, tem pessoas que dizem, chega a dizer, absurdo. Ah, se eu tivesse um ministério, se a igreja me aproveitasse, seria um crente melhor. Isso é uma mentira. Isso é engodo do diabo. Eu lembro que uma vez, uma dileta senhora, há muitos anos, se desligou do nosso ministério, e eu fui visitá-la para saber o que houve. E ela disse, ah, pastor, eu saí porque o senhor não me dava oportunidade. Aí eu falei, como assim oportunidade, minha irmã? Ah, o pastor não sabe que eu canto, que eu tenho uma bela voz? Aí eu disse, eu não lembro bem as palavras, mas a ideia era essa, né? Aí eu disse, ô, minha irmã, eu me perdoa, eu não sabia que a irmã cantava. Aqui, amados. Eu não sabia que a irmã cantava. Se eu soubesse, a irmã poderia fazer parte do ministério? Não, mas eu não queria fazer parte do ministério, eu sou muito ocupada. Eu queria que você me desse a oportunidade para eu cantar na igreja louvores a Deus. Aí eu falei, por que a irmã não me falou? Porque você que tinha que ter tido a revelação do meu talento. Aí ficou difícil para mim. Eu sou pastor, não sou macumbeiro. Outra coisa, aqui não é palco de talentos para eu ficar dando oportunidade para as pessoas ficarem. Por que ela não investiu no núcleo? Por que ela não serviu nos bastidores? Ela queria ir lá a ribalta, queria aparecer. Então aí eu, com muita ternura, com muito amor, eu disse, minha irmã, me perdoe por não ter lhe aproveitado. Me perdoe por não ter lhe dado a oportunidade. Agora, eu lamento muito que a irmã tenha saído sem antes ter se aberto para mim, sem ter me falado da sua vocação, do seu chamado. Sinto muito mesmo, desculpe não ter amado você o suficiente. Uma pessoa que não está disposta a se submeter à vontade geral de Deus, ela não vai se submeter à vontade específica. Não, nem tente cumprir a vontade específica de Deus se você não está disposto a cumprir a vontade geral. A vontade de obedecer a Deus enquanto Senhor, Senhor da igreja, Pai, submeter a Ele para ser um crente bom e não um crente meeiro, um crente morno. Isso vai dar a condição de a gente, inclusive, ver a Deus. A Bíblia diz que o puro de coração, esse vê a Deus. Se eu não vivo o básico, o mínimo da fé, como que eu vou culpar a minha igreja? Porque se o meu pastor tivesse me dado um ministério, eu seria mais crente. Se o pastor der um ministério a alguém que não vive o básico da fé, ele vai chamar alguém para servir pedra em vez de servir pães. Qualquer ministério. É por isso que eu digo a vocês, sempre eu falo no Caleb, estudando sobre os núcleos. todos podem vir a ser líder de núcleo, mas isso não é algo para qualquer um. Todos podem e devem vir a ser líder de núcleo, mas isso não é para qualquer um, de qualquer jeito. A Bíblia diz, ai daquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se eu levo a minha vida relaxadamente, como que eu vou ver a obra de Deus de forma responsável? Claro que não. Então, primeira coisa, você quer descobrir a vontade específica de Deus para a sua vida? Viva o que você já sabe que Ele pediu para você viver. Mas se nós não oramos, nós não meditamos na palavra, nós não buscamos ter comunhão com os irmãos, preferimos os nossos lazeres, como que então eu vou ter capacidade de viver um ministério específico? Alguns chegam a dizer, ah, mas eu, não, eu sou muito especial para fazer, todo mundo faz, eu cresço pregando nas praças. Mas se eu não consigo ter comunhão, não consigo receber o discipulado, não consigo viver no núcleo, vamos pregar na praça. Vou pregar o quê na praça? Então, irmãos, a ideia aqui é simples. Eu preciso buscar de Deus, viver o mínimo da minha espiritualidade, para que eu possa ser comunicado e para que eu possa ver o que Ele já liberou no céu para mim, do que a vontade específica. Amém, amados? Então, a gente tem que ter esse cuidado. E você que já exerce algum ministério, você fique atento, por quê? Às vezes, nós somos tentados a fazer a obra de Deus sem Deus. Porque já tem um cargo, um título. Irmãos, a Bíblia diz que nós compareceremos diante do tribunal divino. Nós não seremos condenados para a perdição eterna, porque já somos salvos. Mas eu não quero passar a exposição diante de vocês de como era a minha vida que vocês não conheciam. A palavra de Deus diz que tudo que é feito em secreto será colocado sobre os telhados. O que é isso, especificamente? Se eu não tenho buscado o básico do que é uma vida séria diante de Deus, e eu vou dar uma dica para vocês. O diabo, nosso adversário, obrigado, minha irmã. Ele tenta trabalhar as nossas mentes, boicotando. O diabo ama trabalhar contra a comunhão, porque a palavra de Deus diz que onde há comunhão, aí o Senhor ordena a sua bênção. Então é o diabo. Mas essa pessoa aí é assim, assim, assim. É engraçado como a carne, ela tem um comportamento bem neurótico. Ela, quando é oportuna para ela, ela leva você a criticar os outros, para se afastar deles. E quando você já está afastada dos outros, ela começa a levar você a se autocriticar. Porque primeiro ela lhe coloca na solidão. Depois ela começa a mostrar que você é ruim também, porque ela quer deprimir você, ela quer matar você. Eu e vocês precisamos levar a sério e buscar qual é a vontade geral de Deus. Isso é muito bom, isso nos alegrará, isso vai nos alegrar. Leonardo Ravenhill diz que o entretenimento é a versão diabólica da alegria. Cuidado com o entretenimento, o que é que ele inserte? Então, irmãos, vamos amadurecer, porque as almas estão perdendo e a gente às vezes está deixando de viver a verdadeira alegria de servir ao Senhor para poder criticar e se autocriticar. Mas que em nome de Jesus toda a nossa crítica seja do homem regenerado criticando a carne. Amém ou não, irmãos? Amém? Para a gente poder viver o básico, a partir do básico, a partir de uma vida básica com Deus, que é ter uma vida de oração sincera. Não desista de justificar-se para Deus de que você não ora por causa do seu temperamento, ou porque você tem insônia, ou porque você tem muito sono, ou porque você trabalha muito, ou porque você trabalha pouco. Se você não ora o suficiente, isso é pecado, você tem que se arrepender. Eu não oro o suficiente, então me arrependo e vou buscar orar o suficiente. O que é orar o suficiente, pastor? É o número de horas? Irmãos, se nós orarmos o que a Bíblia manda que nós viemos a orar, é muito pouco provável que demoremos pouco tempo orando. A Bíblia diz que nós devemos, primeiro, orar ao Senhor para que possamos viver e encarnar aqui na terra a vontade dele. A Bíblia diz: venha o teu reino. Então, só orar para buscar de Deus o que a gente vai fazer já deveria levar muito do nosso tempo. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos nossos inimigos. Alguém perseguindo você, alguém fazendo mal a você, alguém que traiu você, você tem que orar para essa pessoa. Não aquela pessoa que lhe fez mal há 10 anos, deixa ela passar no passado, amém, não. Mas alguém que ainda está lhe fazendo mal, ore por essa pessoa. A Bíblia diz que nós devemos orar pela manifestação do reino de Deus na nossa casa, na nossa família, na nossa igreja. A Bíblia diz que devemos orar pelos nossos pastores. Será que você tem que orar por mim, por Paula, pelo seu líder de núcleo, pelo seu discipulador? A Bíblia diz que tem que orar pelos seus governantes. Tem que orar por Dilma, tem que orar esqueci o nome dele, o presidente da Câmara dos Deputados. Cunha, tem que orar por presidente do Senado, Ana Calheiros, tem que orar pelo presidente do Supremo, Lewandowski, tem que orar pelo seu governador, tem que orar pelo prefeito, pelos vereadores. Hã? Ah, sim. Tivo lembrou que tem que orar pelos diáconos. Você tem que orar pelos famintos, pelos necessitados. A Bíblia diz que o jejum que agrada a Deus é a gente alimentar os órfãos, as viúvas que estão precisando e orar por eles. Se você for pesquisar na Bíblia o tanto que Deus manda você orar, será que 5 minutos vai ser suficiente? A resposta é não. Então como que eu quero ministério se eu nem oro? A palavra de Deus diz que o obreiro deve manusear bem a palavra. Como que eu quero ministério se eu nunca li a Bíblia toda? 1 ano, 2, 3, 4, 5, 6 anos de crente? Leia bons livros, mas antes de ler um bom livro, leia a Bíblia. Eu acho que eu tenho mais de 1000 livros na biblioteca. Mas nem sempre consigo lê-los, porque a minha prioridade é a Bíblia. Então você tem que ler a Bíblia. E eu não estou falando isso para pesar vocês, estou falando coisas que vocês têm poder para fazer. Amém ou não, irmão? Então você ora, você lê a Bíblia, você tem uma vida de santidade básica. O que é uma vida básica de santidade? Pensamentos santos. Comportamentos santos. A Bíblia diz que não deve usar a mente para maquinar o mal. A Bíblia diz que os nossos pensamentos devem ser publicáveis. Diz lá em Filipenses: só pense no que é de boa fama. Outra palavra, boa fama, é publicável. É porque não tem essa linguagem, essa tecnologia no tempo de Paulo. Mas se Paulo tivesse, Paulo ia dizer: se fizerem um escaneamento do seu pensamento, que isso aí está para sair daqui a uns 30 anos. E aí? Como seria se as pessoas pudessem ouvir seus pensamentos? Como seria se seu marido pudesse ouvir seus pensamentos, sua esposa? Seu pastor, sua ovelha? Pensamento santo, mente santa. A Bíblia diz: não ambicioneis coisas altas, mas coisas do alto. É básico, irmãos, é básico, básico, básico. E eu digo a vocês uma coisa: a Vida Nova já podia ter muita gente, mas eu não vou dissolver o evangelho para poder agradar ninguém. Não vou fazer isso. Nós vamos crescer, temos crescido, e nós vamos conquistar muitas e muitas e muitas almas para o Senhor, mas não é dando esterco, não, é dando ração, palavra, amém ou não? Então, é básico. Eu vivo uma vida básica com Deus. Outra coisa, comunhão. Como que eu posso ter comunhão com Deus que eu não vejo, se eu não tenho comunhão com o meu irmão que eu vejo? Não é fácil comunhão, das coisas mais difíceis da Bíblia é comunhão. Muito difícil. Por quê? Porque a gente quer que as pessoas sejam como a gente é. Eu digo uma coisa a você: se as pessoas fossem como você é, nós estaríamos dentro de uma grande tragédia. Porque tudo bem que você é cheio de qualidades, e os seus defeitos? Então, a comunhão é o momento de você partilhar das suas virtudes e orar pelo defeito do outro. Vamos repetir isso? Comunhão é o momento para compartilhar das minhas virtudes e orar e perdoar e exortar o defeito do outro. Mas a gente faz mais fácil, a gente se afasta. Então, irmãos, o que eu tenho para vocês: comunhão não é se reunir para assistir UFC e comer pizza. Isso não é comunhão, isso é evento, que é bom para a igreja, se encontrar com os irmãos. Agora, comunhão é muito mais que isso. Amém ou não? Então, orar. É preciso buscar em oração e ser sustentado por ela. Tiago dizia, ou disse, nada, Tiago não sei o nome, gente, Tiago da Bíblia, irmão do Senhor. Nada tendes porque não pedis. A perseverança em oração mostra para Deus o nosso real desejo de descobrir sua vontade específica para nossas vidas. Sabe por que muitas vezes nós não oramos a Deus buscando a vontade dele para as nossas vidas? Porque a gente está ocupado demais. Ocupado, não é? Ocupado demais. Teve uma peça lá em Salvador, foi um sonho que Deus deu para a esposa de Neilton, pastora Jeane, e ela levou os irmãos a interpretarem a peça. Foi uma das peças mais lindas que eu vi na minha vida. Que estava no acampamento, viu? Tinha uma porta e tinha uma mesa e Jesus estava servindo ali. E aí chegava um empresário com a pasta na mão. Aí quando ele ia entrar, tocava o telefone, ele ia cuidar. Aí ele vinha de novo, aí tocava o telefone, ele: ô Senhor, pede desculpa aí, eu estou ocupado aqui. Aí vinha uma mãe com um filho, e aí quando ia entrar, aí o menino, precisava do menino, o menino voltava: não, Senhor, desculpa, estou aqui. Aí quando ia de novo: ô Senhor, desculpa, estou aqui, Senhor, não posso. E assim o jovem também, com o celular não entrou no sonho, mas poderia entrar na peça. E aí poucas pessoas entraram na porta. Nós estamos perdendo a noção do que é prioridade. E isso é até uma questão de inteligência, sabia? Eu lembro que quando estava na faculdade, eu estava no culto lá em casa, e é uma casa grande, é verdade. Eu lembro que uma vez nós reunimos 67 jovens lá em casa, foi tipo, numa casa, numa sala. Eles ficavam na sala, nos quartos, no banheiro, eu tinha que gritar. Inclusive foi bom porque nesses gritos, Luzia, minha vizinha, converteu na casa dela. E veio depois confessar Jesus lá e se batizou, foi discipulada e hoje casou com o Tiagão, com o Tiago, é advogado, e está aí bem, bem, graças a Deus. E eu tinha que gritar, porque eu falava: amém, o povo do quarto! Aí o povo: amém! Amém, o povo da sala! Amém! O povo aí está reclamando que não está conseguindo entrar no banheiro, o pessoal do corredor. E numa dessa, os filhos de Deus me falou, eles não estão lendo a Bíblia. Aí eu disse: então agora vou ter que sofrer por isso. Aí eu falei: olha, eu fazia duas faculdades de humanas. Faculdade de humanas, você tem que ler muito. Todas as faculdades, se você for um bom aluno, você tem que ler. Mas de humanas, você tem que ler mais. Eu fazia 20 matérias, 10 em psicologia e 10 em teologia. E meu professor de teologia era num seminário pequeno, mas eram professores que fizeram um seminário grande, seminários muito exigentes, Franz Schneider. E aí eu disse a eles assim: bem, gente, eu sei que eu já estou arrependido antes de falar, mas eu vou falar assim mesmo. A partir de hoje, eu só vou estudar depois de ler uma hora de Bíblia. Aí eu pensei comigo: eu vou perder o semestre, mas glória a Deus, eles vão ler mais a Bíblia. Irmãos, foi um dos semestres que eu mais produzi intelectualmente, que eu mais despontei na faculdade. Eu ouço dizer que se eu não fui o melhor aluno de psicologia, foi um dos melhores da faculdade. É uma questão, inclusive, de inteligência. Deus diz: a graça do Senhor e satisfará o desejo do seu coração. Amém ou não? Busca o Senhor. Ó, lembra de Daniel? Daniel orava, jejuava, buscava Deus. Ele tinha uma sabedoria absurda. Era assim com José também no Egito. Talvez você não tenha que ler uma hora de Bíblia. Você tem que ler 20 minutos, meia hora, sei lá. Mas o que não dá é para converter a prioridade. Porque o mercado diz que não é importante. Eu lembro que tinha um núcleo lá em casa de adolescentes. E uma vez uma menina muito inteligente, ela se queixou porque pediu oração. Qual é o seu pedido, minha filha? Aí ela falou: ô tia, eu quero que vocês orem por mim porque meu pai e minha mãe não querem deixar eu vir mais para o núcleo. Eu falei: e você chega lá em Salvador, na Vida Nova, você vê aquele menino lá liderando, tocando, foi tudo desse núcleo. A gente montou lá em casa um núcleo de adolescente. As pessoas acham que eu estou perdendo tempo com o núcleo de criança, é? Vocês vão ver quem serão essas crianças que a gente está cuidando. Então, eu estava ali no núcleo e ela pediu oração. E ela disse: ore por mim, tia, porque minha mãe não quer deixar eu vir mais. Eu falei: por quê? Porque ela disse que eu tenho que estudar mais. Aí eu falei, ô, você não está estudando? Ele falou, eu estou, estudo tantas horas por dia e suas notas. A minha nota mais baixa é 8. Aí eu disse, peraí. O que é que os pais querem dessa menina? Que ganhe o mundo e perca a alma? Ele chorou por aquilo. Chorou muito por aquilo. Então, qual é a prioridade? Então, amados, orar tem que ser prioridade. Você tem que, eu tenho cultivado o hábito lá em casa, toda minha família. Sofia, às vezes, porque não é criança, mas eu quero que isso seja fato logo na vida dela. A gente já escorrega, sabe o que é escorregar? Se ele desce da cama de joelho. Antes de você botar o pé no chão, bote os seus joelhos. Deus não tem medo de quem ganha muito, quem trabalha muito. Perdão, o diabo não tem medo de quem ganha muito, quem trabalha muito. O diabo tem medo de quem ora. Então, amados, orar é fundamental. Primeiro, viva a vontade geral de Deus. Segundo, ore para buscar dele qual é a vontade da sua vida. Você quer que eu faça como? Quer que eu faça o quê? Quer que eu sirva como? Amém ou não? Agora, abra a mente. Porque se você acha que Deus é limitado a falar que você vai ser um pregador, vai ser cantor na igreja, você está muito limitado. Tem muita coisa que Deus quer que você faça. Amém ou não? Amém ou não? Ora, falar. Devemos ser humildes o suficiente para falar uns com os outros e buscar conselhos sábios que nos ajudem na busca pela direção de Deus para nós, pois com os que se aconselham se acha sabedoria. Provérbios 3:10. A Bíblia diz que a multidão dos conselhos é a sabedoria. Então, se você converse com quem já está vivendo o ministério, se aproxime de quem está servindo a sua igreja, converse, fale suas dificuldades, seus sonhos, abra o seu coração, converse com seu discipulador, converse com seu líder de núcleo, converse com seu pastor, sua pastora. Fale, se abra. Amém ou não? Pense, reflita sobre nossos diversos. Reflita sobre nossas decisões, refletir sobre as nossas decisões. E pesá-las à luz da palavra de Deus é também um importante princípio para descobrirmos sua vontade. Tem que pensar. Por exemplo, Deus me revelou que você é um missionário em Marte. Porque Marte está sendo povoada e Deus me mostrou que você é um missionário em Marte. Você tem quantos anos? Se você tiver, 11, 12 anos, dá tempo ainda. Eu acompanhei um menino que sonhava ser astronauta. Só que tinha feito já o vestibular para o ITA 4 vezes, acho que pode fazer 5, se não me engano. Eu lembro que era a última vez. Eu fiz terapia com ele 1 ano, preparando ele para a prova. Para estar bem, para poder concatenar as ideias dele, ritmo de estudo, cronograma de estudo. É um menino crente ele. Ele diz, meu sonho é ser astronauta. Então, como ele sonhou ser astronauta, e ele vem de uma família abastada, então ele falou, qual é o caminho para ser astronauta? Ele foi ver o cara lá que é astronauta brasileiro. Eu tenho que ir para o ITA, em São Paulo, para fazer engenharia de aviação, aeronáutica. De lá, se eu for um dos melhores alunos, eu posso fazer um estágio no MIT, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, ou na NASA. E daí vou adiante. E o menino está fazendo lá, não sei se já formou no ITA, e tinha um sonho dele, e trabalhou por aquilo. Agora, se eu... qual é meu sonho? Ser jogador de futebol... Para falar do amor de Deus, você tem quantos anos? 20? Já não dá tempo. Então não foi de Deus, foi um sonho pessoal seu aí que você fez. Tem que pensar. Amém, gente? Não é só ver o que alguém está fazendo, não. Tem como trilhar esse caminho? Tem. Isso ferve meu coração. Isso vai ser útil para minha igreja local. Isso vai me levar a mais oração, mais leitura da palavra, mais comunhão. Então aí está dando dicas que é de Deus mesmo. Né? Tem que ver se esse ministério não confunda com sonho pessoal. Né? Não confunda. Você tem um sonho pessoal, por exemplo, o menino quer ser médico. É um sonho pessoal, mas ele quer ser pastor. Ministério. Ótimo, uma coisa vai servir a outra. Mas pode ser que ele chegue um dia e fique na forquilha. Por exemplo, eu queria ser médico. Eu não sabia que ia ser missionário. Eu pensei que ia ficar a vida toda com meu pai em Salvador. Mas quando eu descobri que eu ia ser missionário e ia sair, perdão, eu queria ser pastor. Antes de ser pastor, eu queria ser médico. Só que quando eu descobri a vocação, aí eu pensei assim, não estou dizendo que você não possa ser pastor e médico não, tá? Estou falando, eu pensei, ou eu vou ser um bom médico ou você é um bom pastor, porque eu me conheço. Então eu pensei, eu gosto de saúde, vou fazer psicologia, que vai ajudar no ministério. E aí, de fato, tem ajudado muito no ministério. Se você pode ser pastor e médico, às vezes eu me arrependo de não ter feito medicina, estava estudando para isso. Talvez se visse até melhor. Mas naquele momento eu entendi que não seria. Então, se eu entendi que não seria, como diz Paulo, se você faz duvidando, é melhor não fazer. Então eu decidi fazer, glória a Deus, tem me ajudado muito. Irmãos, pense, reflita, estude o que é que Deus quer. Eu quero ser líder de núcleo. Eu quero trabalhar com o ministério tal. Eu quero expandir a igreja e a obra através disso que Deus me deu. Procure estudar, investigar o que eu faço. Eu não viajo para passear. Eu viajo para poder dizer que eu vou viajar. Às vezes durmo mal, como mal, mas nem estou nem aí, porque eu quero aqui aprender com quem está vivendo, aprender com quem está fazendo. Então a ideia é pense, amém ou não? Espere. Muitas vezes na Bíblia vemos Deus ordenar ao seu povo que o espere, ou que espere novas instruções da sua parte. O que ele disse a José e Maria ao enviá-los ao Egito com o menino Jesus, também se aplica a nós. Permaneça lá até que eu te avise. Cuidado com a coisa. Se você interpretar mal isso, você pode achar assim, ah, eu estou num tempo de Deus, eu estou na prateleira, então eu não preciso orar, não preciso buscar a Deus, não preciso servir na igreja local, porque eu estou esperando a resposta de Deus. Muito cuidado, isso é muito traiçoeiro. Uma coisa é você estar muito interessado em fazer e buscando capacitação para isso, outra coisa é você estar descansado. E você sabe do que eu estou falando. Quando você busca, anseia fazer a obra de Deus, é uma coisa. Quando você diz, não, é um tempo de Deus, eu estou me refazendo, eu estou me curando. Quanto tempo? Mês, dois semestres, um ano, dois anos, três anos, quanto tempo você precisa? E um monte de almas se perdendo, gente. Você só tem que esperar o amém de Deus, o assim seja de Deus, não haja antes disso, mas também cuidado para você não ficar protelando a sua vocação, porque não estão todas as circunstâncias favoráveis. A gente acha isso, né? Se fosse de Deus, eu estaria com 10 mil reais na minha conta. Depende do seu patamar do que é dinheiro, né? Às vezes é 100 mil, às vezes é mil, não importa. Eu não teria nenhuma dívida, eu teria uma família absolutamente estruturada, eu teria um carro ou dois, para minha esposa ou para mim, eu teria minha casa própria, eu teria. E aí o tempo passa. O rapaz falou, Senhor, deixa eu enterrar meu pai. Aí Jesus falou assim, deixa o morto enterrar o morto. Não é que o pai estava morto, é uma forma poética de dizer, primeiro deixa o papai morrer, depois eu te sigo. Ele falou assim, a gente não tem esse tempo todo a perder. Deixa os mortos enterrarem seus mortos e me siga. O outro disse, ah Senhor, deixa eu experimentar duas juntas de boi, ou seja, deixa eu treinar dois bois. Olha, trabalho treinar um boi. Para treinar dois é mais trabalho ainda. Se for quatro é mais trabalho ainda. Ou seja, Jesus então disse isso para ficar claro o quê? Que tem gente que tem razões profissionais para querer que Deus me espere. Né? Eu tenho que chegar onde eu quero no meu trabalho, eu quero chegar onde eu quero nos meus negócios, depois, aí eu sirvo o Senhor. Com o resto do meu tempo. E tem outros que têm também desculpas imorais, do tipo, ah, a minha família não está numa fase boa. Quando minha família estiver 100%, eu te sirvo. Como vai estar 100% se não vê o seu exemplo servindo? Meu pai me diz uma coisa, quando a gente cuida das coisas de Deus, ele cuida das nossas. E quando nós cuidamos das nossas, nós cuidamos das nossas. Então é o seguinte, espere, mas não espere uma circunstância hiperfavorável. Não espere você estar de bom humor. Por exemplo, hoje eu não estou de bom humor, vocês devem ter percebido. Mas eu não podia ficar em casa com a garganta doendo, cansado, estou doente. E quem ia dar aula? Logo, eu vou poder ligar em cima da hora para pedir para alguém dar aula. Hoje já posso fazer isso. Inclusive, eu quero deixar todos os líderes e colíderes atentos, prontos. com a aula bem feita na manga, porque pode ter uma emergência. E aí, a gente não vai ficar sem aula? Não. Ok, amados? Digo isso que eu sei que vocês já vão correr para preparar, conhecer vocês. Então, baixo da manga, porque preciso que você dê aula hoje. Cara, oxa comigo, pastor. Glória a Deus, eu estava esperando a hora. Amém ou não? Então, esperar não é se dar o luxo de toda a sua vida estar organizada para servir. Amém, irmãos? Amém ou não? Vocação. 4.2. Oi. Sobre o fato de estar no tempo de Deus, né, essa coisa. Vou aguardar, né, já que eu estou aqui no tempo de Deus e não fazer nada ao invés do ministério. Eu me lembrei de um texto. Está em Atos 18. Vou ler do versículo 1. E depois disto partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E encontrando um judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que pouco antes viera da Itália, e Priscila, sua mulher, porque Cláudio tinha decretado que todos os judeus saíssem de Roma, foi ter com eles. E por ser do mesmo ofício, como eles morava, com eles morava e juntos trabalhavam, pois eram por ofício fabricantes de tendas. Ele discutia todos os sábados na sinagoga e persuadia a judeus e gregos. Quando Silas e Timóteo desceram da Macedônia, Paulo dedicou-se inteiramente à palavra, testificando aos judeus que Jesus era o Cristo. Então, antes ele tinha que trabalhar e só tinha tempo no sábado, mas ele ia no sábado. Né? Depois que Timóteo e Silas chegam, aí ele se dedica o tempo inteiro. Muito bom. E ainda tem uma coisa. Nas entrelinhas aí, fica muito claro algo, usando outros textos para fazer essa exegese. Com certeza, você acha que ele, durante o trabalho, não usava para discipular Áquila? Certamente. Não é verdade? Então, existem agendas que nos impossibilitam de estar, às vezes, numa reunião para o trabalho. Mas não impossibilita a gente fazer discipulado. Não impossibilita a gente abrir nossa casa. Entendeu, irmãos? Então, esse texto é muito oportuno com o texto. Atos 18, 1 a 5. Diga, minha mãe. Que foi para aquela terra lá, arenosa, que eu não sei o nome, e que o Senhor falou para ela não pregar, para ela só orar, e aí ela fez amizade, e acredito eu que ela discipulou também nesse período e só orou. Agora, um discipulado bem, bem sutil, né? Até por causa do que ela estava lá. Morais, né? Estava lá no Oriente Médio, tem que ter mais paciência. Olha, aqui não foi uma cura quando meu pai falou, a missionária, a francesa, que foi lá para o Egito e ficou oito anos antes de começar um ministério assim, nesses moldes que a gente vê, né? E fazendo amizades e orando. E gente, isso foi um lenitivo para a minha alma, porque eu tenho tanta vergonha de nós já termos 5 anos aqui e nós não vivermos coisas maiores. Embora tenha muito orgulho, no bom sentido da palavra, de obras tremendas que vejo Deus fazendo aqui. Agora, é a dor do apóstolo. É a dor por não ter vivido mais, misturado com a alegria do que viveu. Isso aí você vai achar na Bíblia toda. Todos eles tinham essa dor, não vou ser melhor para não ter. Agora, a questão é, existe um tempo de maturação. Por exemplo, aqueles 3 mil que se converteram com o discurso de Pedro, eles se converteram só com o discurso de Pedro? A resposta é não. A palavra diz que eles estavam em que cidade? Jerusalém, ok? Quando Pedro discursou, era a festa de? Era a festa de Pentecostes. 50 dias depois da Páscoa. Tinham grandes festas. Pentecostes, tabernáculo, que é colheita, tabernáculo que é a barraca que eles, até os judeus, até modernos, montam uma barraquinha de palha no apartamento para lembrar a passagem pelo deserto e a provisão de Deus, por isso que é festa dos tabernáculos, das tendas, e tem a festa da colheita, que é o Pentecostes. O judeu ia de todos os povos, todos os lados, iam para lá. E aí Esses judeus foram os judeus que viram ou ouviram falar de Jesus. Claro que um ou outro deve ser convertido naquele momento, não tenho dúvida disso, até pelo mover sobrenatural de Deus ali. Mas a ação do Espírito de Deus não foi só na chegada de Pedro e na palavra dos apóstolos. Houve todo um trabalho, 3 anos e meio, no ministério de Jesus. Antes ainda, quem sabe ali não converteram alguns que ouviram João e não ouviram Jesus? Então, o Senhor, irmãos, não se engane, o que Ele tem feito conosco é algo maravilhoso. Ele está preparando. Eu fico passando pela cidade e vejo quantas relações Deus já me deu, quantas pessoas. Essa semana eu tive um problema para resolver e sobre a adoção dos meninos. E eu penso, quando tem um problema, eu não penso assim, não tenho dinheiro. Eu penso assim, quem pode me ajudar? Até hoje eu não pensei no problema sem Deus não me mostrar alguém para me ajudar. E aí eu pensei num rapaz que evangelizei, cuidei dele, e hoje o casal está muito bem. Eu estou com muito ciúme porque ele está congregando em outra igreja, normal. Mas a alma está sendo salva. E liguei para ele, ele falou assim, o que você precisar, a hora que você precisar, eu estou aqui para servir você. Quem faz isso? São os meus olhos? Claro que não, é o Espírito de Deus. E nos está dando relacionamentos, nos está fazendo entrar nas camadas da sociedade, dos mais pobres aos mais abastados. Por quê? Porque Ele está preparando. Ele está preparando, e quando vier o de repente de Deus, a gente vai ver um grande avivamento e uma multiplicação exponencial. Só é cada um fazer a sua parte. Está vendo? Então, irmãos, nós devemos esperar de forma proativa, esperar trabalhando. Vocação. Na Bíblia, vocação tem uma conotação muito mais ampla e mais nobre. Sua ênfase não é no aspecto humano, o que nós fazemos, mas sim no divino, o que Deus nos chama a fazer, ok? Então, vamos entender vocação não como um talento, mas como algo que Deus deu especificamente para desenvolver você ministerialmente. Por exemplo, o cara que toca ali no bar, ele tem um talento musical. Mas ele não pode chegar aqui e ministrar aos nossos corações e a Deus. Porque ele é ímpio. Tem igreja que deixa, né? Ô pastor, meu filho, ele é um menino bom. Ele está usando droga de vez em quando, mas ele é um menino bom. Você não deixa ele tocar na nossa igreja? Aí outro dia eu falei, não. Ô pastor, mas é uma oportunidade para integrar ele. Eu falei assim, como que o menino vai tocar na igreja? Como é isso? Você vê a rasura de um falso evangelho dos evangélicos e não do evangelho da palavra, que a gente vê por aí. Não vai tocar para integrar. Não existe tocar para integrar. Não existe isso. A gente tem que entender que integrar é importante, mas não a qualquer custo. Então, vocação é uma coisa, talento é outra. Ok? Vocação é uma... Não que o menino tenha uma vocação de Deus que pode estar ali adormecida. Mas não está ainda apto. Vocação é uma palavra latina que significa chamamento. A pergunta, qual é a nossa vocação? A resposta correta a essa pergunta seria, eu sou chamado para pertencer a Jesus. No entanto, tal afirmação implicará que eu também fui chamado para. Somos chamados para ter comunhão com Jesus. Alguém pode ler 1 Coríntios 1:9? Deus nos chama para a comunhão com seu Filho. Você vai perceber que assim como na descoberta do chamado de Deus, existe um chamado geral, um chamado específico, a vocação também existe uma vocação geral, uma vocação específica. Amém? 1 Coríntios 1:9. É, 1 Coríntios 1:9. Vá. 9. Fiel a Deus, pelo qual foste chamado. Que voz bonita, viu? Acho que você tem um chamado pro rádio. Vou ter que mudar. É o costume, é amanhã. Fiel a Deus, pelo qual foste chamado para a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Então, primeira coisa, eu tenho uma vocação em ter comunhão com Deus. Se você não tem essa vocação, meu caro, sinto muito, você ainda está com outra vocação dormindo. É que nem o cara que diz assim, rapaz, eu sou um ótimo pregador. Uma vez eu atendendo uma pessoa, ele disse, não, para mim é paz o problema porque eu abro a Bíblia e prego. Aí eu falei, o problema é esse. Você é tão carismático que você não faz dever de casa. Eu não sou contra quem abre a Bíblia e prega quando tem vida. Isso aí não é um problema. A Bíblia nunca disse que isso é um santo pregador, homem de Deus, quem passa 3 horas estudando texto. Até porque já tem 2 domingos que eu... 2 sermões show, top, que eu preparei estudando muito tempo e está no meu tablet ainda, porque eu cheguei aqui e Deus mandou pregar outra coisa. Ok? A questão é, se ele chega e abre a Bíblia e prega porque ele é desenvolto, ou porque ele não se dedica a buscar Deus e ser vontade dele para a igreja? E eu falei, cuidado, isso é péssimo. É péssimo isso. Porque você confia no seu talento. Cuidado, para não confundir com talento com vocação. Amém, amado? Acho que estou sendo claro, né? Amém? Então, é o seguinte. Estamos terminando. A gente tem que ter um zelo. Falando, já que eu falei sobre isso de pregação, é como dizem os reformados, muitos deles dizem assim, um sermão é 10% de inspiração e 90% de transpiração. Tem que orar pelo que vai pregar, tem que orar pela igreja. Às vezes você não orou tanto pelo que ia pregar, mas está orando pela igreja, claro que vai fluir mais do que você vai ministrar. Sua igreja pode ser seu discípulo, pode ser o seu núcleo. Então tenha comunhão com Jesus antes de qualquer coisa, porque sem comunhão com Jesus não adianta abrir a Bíblia na hora, não adianta abrir a boca na hora, porque a Bíblia diz que o Espírito nos lembraria e nos ensinaria todas as coisas. Então ele ensina e lembra. Mas vai lembrar o quê se a gente não está parando para aprender? É verdade, irmãos? Então, 2.2, somos chamados para a liberdade, somos chamados para sermos livres, para vivermos segundo a vontade de Deus. Gálatas 5.3, por favor. Lê de novo, por favor. Gálatas 5:13. Porque vós 13. Deixa aqui. Peraí, irmão, peraí. Outro locutor aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Antes, pelo amor, servi-vos uns aos outros. Aleluia. Amém, amados. Amém. Você é chamado para a liberdade? Diga amém. Amém. Então, primeiro você é chamado para a comunhão com Jesus. Depois você é chamado à liberdade. Somos chamados para a liberdade. Somos chamados para ser livres. Livres para vivermos segundo a vontade de Deus. Você é livre para viver a vontade de Deus. Não confunda as coisas. Você não é livre da vontade de Deus. Você é livre para viver a vontade de Deus. Amém? Então, eu sou livre para viver a vontade de Deus. Deus me deu uma revelação tão fantástica sobre o que é entregar a vida para Jesus. Quando meu pai pregava aqui na quinta-feira, rapaz, foi tão, tão profundo, tão de Deus, que eu digo, meu Deus, que coisa tremenda. Entregar a vida a Jesus não é para ser protegido por Ele. Entregar a vida a Jesus é para, inclusive, se arriscar por Ele. Porque aquele que ama a sua própria vida, perdê-la-á. Quando você entrega a vida a Jesus, não é para cuidar da sua vida. É para abandoná-la. Quando você entrega a sua vida a Jesus para ficar próspero, para ficar rico, para não ir para o inferno, você não está entregando a vida a Jesus. Você está entregando, você está usurpando a proteção de Jesus. Você só quer a proteção. Mas entregar a vida a Jesus é abandonar a vida nas mãos dEle. Entregar a vida a Jesus é abandonar a vida nas mãos dEle. Quem entrega a vida a Jesus não governa mais a vida. Não governa mais a agenda. Não governa mais para onde vai, para onde fica. Jesus explicou isso para Pedro. Quando você... Era mais jovem, você era guiado, hoje você seguia, depois vão guiar você de novo. Você não vai escolher a forma de vida e nem a forma de morte depois que você entrega a vida a ele. Irmãos, olha, se isso descer para o nosso... Se isso descer para o nosso entendimento, muita coisa vai mudar no que é vocação e ministério. Eu fico vendo assim, uma pessoa que abre a casa, gente, isso é muito de Deus. A pessoa abrir a casa é um negócio que só o Espírito Santo faz. Numa sociedade que tem tanta rede social e tanto distanciamento social, numa sociedade que a pessoa tem 5 mil amigos no Facebook, mas quando está aflito não sabe para quem ligar, numa sociedade que é distante, você romper com isso, com o poder do Espírito, e abrir sua casa, isso é um avivamento. Você não está pensando no seu sofá? Até porque quando você abre sua casa, você pensa duas vezes que modelo de sofá você vai comprar. Obrigado. Eu estou pensando em botar a napa no meu. Porque os pés dele já quebraram várias vezes. E sabe por que o meu sofá é macio? É porque muita gente sentou nele. Então, meus irmãos, a gente pode, em nome de Jesus, viver essa liberdade. Não seja preso às coisas, seja preso ao chamado de Deus. Amém ou não? Oi. Quando um tempo atrás, quando eu me envolvi muito com as coisas de Deus, e quando eu não estava trabalhando, eu estava fazendo as coisas do Senhor, evangelizando, compartilhando a palavra. E foi um momento tão maravilhoso para mim, porque eu vi que quando eu cuidei das coisas do Senhor, o Senhor cuidou das minhas coisas. E hoje eu falo assim, que as coisas que eu fiz no trabalho, na minha vida profissional e quando eu estava estudando, eram tão difíceis que eu não sei como foi que eu fiz. Mas eu fazia. Mas assim, para mim, aquele tempo que eu me dedicava às coisas do Senhor, que eu só parava para estudar na faculdade e para trabalhar. Quando eu não estava fazendo isso, eu estava fazendo as coisas do Senhor, dormindo, né? E foi tão maravilhoso, tão edificante viver aquilo, que eu lembro assim que eu era mais feliz, que o tempo não passava tão rápido quanto passa hoje. E até o momento assim, de compartilhar, que eu compartilhava com os irmãos, era mais prazeroso. Então, isso de quando a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor realmente cuida das nossas coisas. Tem uma ilustração para isso. Por exemplo, recomendo que vocês tirem o Globo Repórter de sexta-feira. Eu só não gostei de uma coisa, e tem que ser sempre uma crítica à Globo, né? Senão não... Vocês têm que ver no YouTube aí, deve ter no site deles, que reportagens fantásticas sobre o cansaço. Gente, eu vou assistir de novo. Eu vou ver, no Globo deve ter, né? Gente, que reportagem. E qual é a solução para o cansaço? Movimentar. Me parece que assim também é espiritualmente. A gente está estafado espiritualmente, por quê? Porque está prostrado. Está se alimentando mal. Não está desintoxicando. Até que se alimenta bem. Se não fazer exercício, não adianta. Você não está muito cheio e não está liberando aquilo para quem realmente precisa. E você acumula. Mesmo você se alimentando bem, você tem que fazer atividade física. Eu acho que vocês se alimentam bem. Não é vaidade minha não, irmãos. O Senhor sabe, como eu tenho convicção, eu preciso melhorar. Mas eu tenho me esforçado para pregar o mínimo de mim, o máximo da Bíblia. Vocês são testemunhas. Então, até quem se alimenta bem, se não fizer exercício físico, vai ficar mal. E tanta coisa, às vezes a comida está aqui e você não come, porque a mente não está aqui. Teve um poente lá em casa. O poente é o núcleo das crianças, pequenas ovelhas em treinamento. Inclusive, estou treinando eles para logo eles assumirem a liderança e eu já poder ter outro núcleo. Um sonho vai se realizar na minha vida, porque eu vi que a Juan lá em Santarém, com 9 anos, liderando, E eu vou poder vir aqui também em Itabuna, porque mesmo desde Santarém eu desde Itabuna, não é meu não? Então, eu achava que era impossível uma criança liderar um núcleo. Porque não tinha botado a mão no arado. Hoje eu vejo que é totalmente possível. Dentro da realidade deles. Claro, com supervisão de um adulto. Então, como eu estava falando, me emocionando um pouco, eu esqueci o que eu estava falando. Ah, às vezes, eu dei uma palavra lá no Poente e o Rafa disse que está aplicando a vida dele. Eu disse, vocês têm que ter cuidado para a mente de vocês não vagar. Ministrei sobre a mente de Cristo, sobre essa importância. Aí, uma das participantes do núcleo estava dispersa, aí eu falei, preste atenção, tenha foco. Aí Rafa falou, você não lembra o que o pastor falou na outra semana, não? Às vezes eu estou na escola, pastor, e aí eu começo a viajar, digo, foco, foco. Tem quantos anos? 10. Então, às vezes os caras estão pregando aqui, se acabando, a gente está assim, ó. Tá calor, tá calor, tá calor. Eu também sinto calor, gente. Tá calor mesmo. Patrick, eu digo, hein? Que é calorento. E eu tanto quero que diminua o calor que dispus uma parte considerável da minha renda para a gente comprar um ar-condicionado. Só que não posso fazer sozinho. Alguns irmãos não podem. E eles estão obedecendo o princípio que eu dei. Primeiro sem pagar suas dívidas, cuidar da sua casa. Amém ou não? Mas tem outros que podem. Poucos me procuraram para dizer quanto podiam ajudar. Então vou me acabar para botar uma aqui do meu bolso? Claro que não. Claro que não. Mas já viu? Nem vou deixar um irmão pagar de forma desproporcional? Também não. Isso é injusto. E se a gente não tem dinheiro para ter um ar, a gente tem que se acostumar com o calor, gente. A gente tem que se adaptar à realidade financeira da gente. É ou não é? Se eu não tenho dinheiro para ter um carro com ar, eu compro um carro sem ar. Não é assim ou não é? Mas então a gente muda de endereço. Eu tô até, já vou até num lugar hoje ali mais ventilado para ver. O que eu estou dizendo? É que às vezes a gente tem uma boa palavra, mas tem uma mente dispersa. Não aplica a palavra, fica dizendo, essa palavra, ah, se minha sogra tivesse aqui para ouvir isso. Ah, se meu filho tivesse aqui para ver isso. Ah, se meu marido, ou porque ele não veio hoje, era para ter ele vindo. Não, gente, você tem que puxar a palavra para você. Oh, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, preciso converter. É assim que eu ouço as palavras. Eu lembro que estava lá em Santarém, do lado do Cid Guerreiro, que hoje é Guerreiro de Jesus, a banda dele. O cara está fogo puro. Crente toda a vida. Eu pude bater um papo com ele. E ele foi a primeira vez em Santarém, já tinha ido lá. E aí, nos ribeirinhos, numa missão dentro da Amazônia, com os ribeirinhos, cada testemunho que você sai convicto de que você precisa converter. Porque os caras largam tudo, tudo é literalmente tudo. Para ir abrir núcleo dentro da floresta. E a gente não quer abrir núcleo dentro de casa, gente, pelo amor de Deus. Aí, ele chorava, para ele ter um olhinho assim, inchadinho, né? Ele chorava, chorava, e urrava, e eu dizia, o que foi, meu irmão? Ele falou, eu preciso me converter. O cara que tem sido usado, ele é líder, acho que é de setor de área, ele já tem dezenas e dezenas de núcleo, a partir do núcleo que ele fundou. Ele não está na igreja porque é gospel para ganhar dinheiro, não. Ele está lá porque converteu de verdade. E chorando que precisava converter. Então, amados, a gente precisa, em nome de Jesus, ter essa atenção para usar e absorver aquilo que Deus está nos dando e aplicar. Amém ou não? Para terminar, mais 2.3, 2.4. E a gente termina por hoje. Somos chamados para santidade. 1 Pedro 1.15, por favor. Esse é um dos atributos mais característicos de Deus. Da mesma forma, Ele nos chama para sermos santos. Fique em paz, não vai ter Caleb hoje. Eu adiantei um pouco aqui na filosofia ministerial. E vamos terminar. Somos chamados para Santidade. Esse é um dos atributos mais característicos de Deus. Deus mesmo forma, Ele nos chama para sermos santos. Amém? Primeira de Pedro. Diga. 2:9. Mas como é santo aquele que vós chamou, sede vós também santos em todo o vosso procedimento. Aleluia. Olha, olha, olha, olha. Olha o cuidado de Pedro. Pedro no macaco velho já. Como é que ele disse? Ele disse assim: sede santos, com a auréola na cabeça, de asinha. Sede santos conceitualmente. Não, não, não, não. De sede santo em todo o vosso proceder. E a palavra de Deus diz: sede santo porque eu sou santo. Santificai-vos, pois sem isso ninguém verá a Deus. O coração puro, esse vê a Deus. Irmãos, o que é ser santo, pastor? Ser santo é ser separado. O que são comportamentos santos são comportamentos que só tem os que são separados. Às vezes você é santo, mas não tem santificado. Jesus disse na oração sacerdotal lá em João: Pai, estão aqui aqueles que o Senhor me deu, menos o filho da desobediência. Eu me santifiquei a mim por eles. Quem falou isso, Marcelo? Jesus. Como que Jesus se santificava, se ele já era santo? Igual você, que já é santo, tem que se santificar também. Ah, entendi agora. Você só é santo porque o santo, de verdade, digamos assim, pegou, tomou seus pecados para ele. Então você é santo. A Bíblia diz que Jesus levou sobre si toda a nossa maldição e pecado. Todos os seus pecados que você vai cometer ainda já estavam cravados na cruz. Quando você recebe a Jesus, esse seu crédito lhe é entregue. Aí tem alguns que ainda dizem: ah, então tem um crédito para pecar? Não. Sua liberdade é para ser santo. Ninguém sai de casa assim: olha o buraco, olha o buraco, eu vou estourar o pneu agora que eu estou com o step lá atrás. Pum, estourei o pneu, vou agora trocar o pneu. Não, o step é um recurso. Que é, o cara fala com orgulho que nem eu: nunca meu step foi pro chão. Te vendi o carro assim, não foi? Amém. E tem uns concessionários agora com a canguinhagem, canguinho lá em Salvador, que não quer, que é mão fechada. Não sei se aqui também. Tem algumas fábricas que com a canguinhagem do diabo botam pneu de carroça para step, você já viu? Só pode rodar 60 agora, né? Peguei o step. Só pode rodar 60 quilômetros? E o teu tempo, tem a primeira oportunidade que tem que trocar agora. Imagine, o meu pneu ainda é do tempo que essa canguinhagem não existia. Meu pneu de step é o pneu original. Se furar, eu posso trocar e fazer a força no outro e botar no step. Se eu comprar originais, eu posso botar ele para um jogo de roda. Eu tenho esses 10, 4 anos, nunca botei o pé no chão. Graças a Deus, não mérito meu. Agora, a graça não é esse pneu de carroça aí não, que a concessionária bota não. A graça é um pneu novo. O perdão é um pneu novo. Calibrado. Calibrado, cheio de nitrogênio. Passei por um lance essa semana, foi esquisito. Não é? Então, amados, a santidade é o básico. O que é santidade na prática, pastor? Santidade na prática é não ter pecado deliberado. Nenhum pecado deliberado. Pecado no crente é acidente. E como mostrou a propaganda do governo esses dias, até os acidentes, eles não são tão acidentes assim muitas vezes. Segurança no trabalho diz que todo acidente é previsível. Falhou que não previu. Então, meu irmão, o pecado seu nunca é culpa de Deus. Ah, Deus, ele é tão bonito. Ah, Deus, ele é tão linda. Ah, Deus, o dinheiro estava na minha frente e ninguém sabia. Ah, Deus, eu não falei mal da pessoa. Eu só ouvi falarem mal dela. Isso é maldição. Se alguém encostar em mim, Alberto, eu falar mal de sua esposa, vai se ver comigo. Se Se alguém começar a falar mal de alguém para você, às vezes diz, não, eu queria acolher aquela pessoa, porque ela está machucada com você. Sai dessa, é a carne que é curiosa. Manda ela se resolver com outra pessoa, procurar o líder dela. Eu odeio isso, vocês sabem, e eu ministro muito sobre isso e glorifico a Deus por não ver isso frequentemente aqui no nosso meio. Isso é um câncer, isso é uma maldição. Só ela é a Bíblia, está lá. Como é que teve a revolta de Coré? Como é que Sambalat, Tobias, Sambalat, Satanás, Sambalat, que queria se atrapalhar de escreveu a Bíblia com N, Neemias reconstruiu os muros. Então sempre que tem quem não faz e critica, né? Uma raiva disso. Quem ia falar? Até mesmo que eu aprendi isso aqui de não falar, foi até numa aula aqui de manhã, não mate em mim aquele que você já matou em você. Aquele que você já matou em você. E a gente falando isso, tendo a coragem de falar isso, porque precisa de coragem, a gente também está curando a pessoa que está fazendo amém, isso, né? Amém. O cuidado que a gente pode ter com essa pessoa é dizer ela, alto lá, eu não sou a pessoa para resolver isso. Não sou a pessoa para resolver isso. A Bíblia é clara. Você tem uma demanda com o irmão, vá até ele e ministre. Ele não se arrependeu, chame o irmão maduro. No nosso contexto, quem é esse irmão maduro? Discipulador dele. Amém? Foram os dois e não resolveu? Chama. Como nós somos a igreja maior numericamente, vai chamar o... Perdão. Chama o discipulador dele. Não resolveu? Chama o líder de núcleo. Se for um problema de casal, chama o líder e a líder. Não resolveu? Chama o irmão que é responsável pelos núcleos. A palavra de Deus diz, se não consertou o problema, exclua ele. Ah, não pode, pastor, quem tem que ser amoroso? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu já peguei gente pelo cós da calça e botei para fora da porta da igreja. Que queria bagunçar. Eu já peguei uma que não fui mais truculento porque era mulher. Porque dizia no Facebook que ia pegar as gatinhas da igreja. Eu tive que botar para fora. Literalmente. Já teve irmão que disse assim, olha, ou você se submete ao pastoreio, ou você abre a sua igreja. Porque não dá para ter duas igrejas na vida nova. Aí vocês me veem nesse manso, amoroso. É porque vocês são homens e mulheres de Deus. Mas pisou fora da linha e vem procurar botar vento doutrina aqui, eu sou vocacionado para isso, irmãos. Sou chamado para isso. Então cuidado, porque às vezes a nível de ser social, você pode estar sendo uma privada do inferno ouvindo ministração de demônios. Fique esperto em nome de Jesus, amém ou não? Então, santidade em tudo, no falar, no ouvir, no pensar, no que assiste. Amém ou não? Eu podia falar disso muito tempo, mas vamos terminar aqui hoje. 2.4. Somos chamados para testemunhar. O nosso chamado, 1 Pedro 2.9, por favor. O nosso chamado é também para ensinar ao mundo as virtudes de Deus e compartilhar com os outros aquilo que Ele faz em nossas vidas. Amém? Abriu aí? Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ô, irmão, não tinha como fechar com chave melhor, né? Deus vocacionou para isso. Então, existem vocações, a vocação de Deus é o chamamento de Deus, e só em ministério na semana que vem, nós vamos falar de forma mais redonda, de forma mais específica sobre o chamado, sobre a vocação. Porque tem todo um chamado geral, genérico, que a gente busca viver. Não espere viver perfeitamente isso para ter o ministério, amém, gente? Não, ninguém aqui vai viver. Nem eu. Não digo nem eu porque não sou melhor do que vocês, não. Eu falo por causa do título, ok? As pessoas presumem que o pastor é perfeito. Não é mesmo. Quem sabe é Deus, minha esposa, meu discipulador. E quem convive comigo, quem mora na casa aqui. Não sou. Agora, todos vocês são testemunhos que eu dou o melhor. Amém? Embora você dê o seu melhor, tem coisas que se ainda, infelizmente, são realidades na sua vida, vai ter que curar primeiro antes de ministério. Porque o cara também pode dizer, ah, eu dou o meu melhor, mas e pecado deliberado? Não basta dar o melhor. Eu vou dizer uma coisa para vocês. O ministério deve ser ansiado da seguinte forma. O que é uma vida santa? Uma vida santa é uma vida totalmente publicável. Uma mente santa é uma mente totalmente publicável. Amém, amados? Até porque o mundo espiritual é testemunha do que de fato tem nos movido. E Deus, Ele tem poder para fazer nós vivermos infinitamente mais do que nós temos pensado e sonhado. Por isso que eu sonho grande. Por isso que eu penso alto. Porque eu sei que Ele é capaz de fazer mais. Eu quero ser melhor marido, eu quero ser melhor pai, eu quero ser melhor pastor, eu quero ser melhor discipulador, eu quero ser melhor líder de grupo, eu quero ser melhor professor. Por quê? Porque eu sei que Deus tem mais para eu viver. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por Tua palavra. Aplique em nossos corações. E que Tua graça, Senhor, superabunde em nós. Porque a Tua palavra diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Obrigado porque o pneu do estepe, no nosso caso, é o melhor. Obrigado porque o Senhor não nos ministra algo como hoje para nos abater, ao contrário. É um abatimento segundo Deus que produz frutos dignos de quem se arrependeu. Que em nome de Jesus, Sua palavra nos traga vida, ânimo, para que nós possamos servir o Senhor com excelência, porque não devemos fazer Tua obra relaxadamente, mas com alegria e amor, porque o Senhor ama os que dão com alegria. Que seja assim conosco, em nome de Jesus. Amém. Amém, amados?